Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecestes, conheceris também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Isto nos basta. Jesus respondeu: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza estas obras. Crede-me, eu estou no Pai. O Pai está em mim. Crede ao menos por causa dessas obras. Em verdade eu vos digo, quem crê a mim fará as obras que eu faço e fará ainda coisas maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai e o que pedirdes em meu nome eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes em meu nome, eu o farei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que pedirdes em meu nome, em teu nome, Senhor Jesus, porque nós somos teus, em teu nome, Senhor Jesus, nesta hora da misericórdia, abençoai aqueles que mais precisam. Abençoai os que sofrem. Se alguma coisa não vai bem, se sua vida é um vai e vem, se a aflição invade e queima o peito, não se esqueça. Você é de Jesus. Nós somos de Jesus. Hoje é dia de São Felipe e São Tiago. Ou se está desesperado, você não está sozinho nesta hora. Agradeça. Você é de Jesus. Você pode confiar seu caminho ao Senhor. Deixa nas mãos de Deus. Deixa Ele trabalhar, povo de Deus. Você tem que se entregar e provar do seu amor. Confia nele e o mais Ele fará. Vamos fazer essa oração agora, em plena sexta-feira, primeira sexta-feira do mês. Não esqueça não. Hoje é o dia que eu dou a bênção da água e você vai aspergir na sua casa. Pegue a água. Aumenta o volume do rádio. Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Vamos com a ladainha. Jesus, formado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Mãe. Coração de Jesus, unido substancialmente ao Verbo de Deus. Senhor Deus, pelo vosso sagrado coração, abençoai cada cômodo da casa, abençoai o quarto do casal e afastai a mentira, a discórdia, a desavença. Sagrado coração de Jesus, abençoai o quarto dos filhos, das filhas, abençoai a sala, Sagrado Coração de Jesus, abençoai a cozinha, a dispensa, que não falte o pão de cada dia,